É, você que tá me ouvindo, escutando essa mensagem, sintonizou na rádio mais ouvida da cidade. É que o seu coração deve estar como o meu. Desse jeito, ó. Procurando uma pessoa amada, tá cansado e com a boca esfolada de tanto beijo e nenhum resolveu. Já tentou e nenhum convenceu. Aí vai um recadinho meu. Ô, gente, eu sou Ícaro, tenho 1,85m, 25 anos, gosto de torresmo, cerveja de boteco. Tô à procura de um amor pra tomar uma comigo num barzinho da esquina, ouvindo os modão sofrido. E se Deus quiser, arrumo uma mulher pra dar um rumo na minha vida. Ai, ai, pra tomar uma comigo num barzinho da esquina, ouvindo os modão sofrido. E se Deus quiser, arrumo uma mulher pra esse meu coração pedir rapariga. Aprende, danado. Ei, Juma, que jeitão. Tem não. Tem de nós, Rádio Love. Procurando uma pessoa amada, tá cansado e com a boca esfolada de tanto beijo e nenhum resolveu. Já tentou e nenhum convenceu. Aí vai um recadinho do meu parceiro. Como é que é? Eu sou Gilmar, tenho 27 anos, daquele tipo romântico anônimo. Enquanto ela não me liga, eu bebo chorando. Tô à procura de um amor pra tomar um ar comigo no barzinho da esquina, ouvindo os modão sofrido. E se Deus quiser, arrumo uma mulher pra dar um rumo na minha vida. Ai, ai, pra tomar um ar comigo no barzinho da esquina, ouvindo os modão sofrido. E se Deus quiser, arrumo uma mulher pra esse meu coração pedir rapariga. Ê, danado! Eu ainda arrumo a mulher pra esse coração pedir rapariga. Pra acabar com essa vida.